tinha tudo pra dar certo. Carinho, amizade, muito afeto, uma vontade louca de se amar. E sempre que eu te via na televisão, acelerava tanto o meu coração. Só mesmo essa distância pra nos separar. A gente parecia ser tão forte, e agradecia a Deus por tanta sorte. E o povo abençoava o nosso amor. E agora vem você com essa decisão. O preconceito vence a nossa paixão, deixando em nosso peito tanta dor. E agora o que é que eu faço pra viver sem teus abraços? Acabaram com a história da princesa e do plebeu. Pra que tanto sofrimento se o seu grande amor outro pagodeiro aparecer, com faixas e com flores pra você, e isso provocar lembranças minhas, com certeza não terá mesmo valor, nem coragem pra fazer como eu fiz. A minha intenção foi te fazer feliz. E agora o que é que eu faço pra viver sem teus abraços? Se o seu grande amor sou eu. A gente tinha tudo pra dar certo. Carinho, amizade, muito afeto, uma vontade louca de se amar. E sempre que eu te via na televisão, acelerava tanto o meu coração. Só mesmo essa distância pra nos separar. A gente parecia ser tão forte, e agradecia a Deus por tanta sorte. E o povo abençoava o nosso amor. E agora vem você com essa decisão. O preconceito vence a nossa paixão, deixando em nosso peito tanta dor. E agora o que é que eu...